Isto é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os criadores de caso, os que são peças redondas nos buracos quadrados, os que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras e eles não têm nenhum respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordá-los, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. Porque eles mudam as coisas. Eles inventam. Eles imaginam. Eles curam. Eles exploram. Eles criam. Eles inspiram. Eles empurram a raça humana para frente. Talvez eles tenham que ser loucos. Como você pode olhar para uma tela em branco e ver uma obra de arte? Ou sentar em silêncio e ouvir uma música jamais composta? Ou olhar para um planeta vermelho e ver um laboratório sobre rodas? Enquanto alguns os veem como loucos, nós vemos gênios. Porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são as que de fato mudam. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, ligando os pontos. Aqui é Johnny Ken, e se você acha que o Steve Jobs não tem influência na sua vida, basta você lembrar que você está ouvindo um podcast. É verdade, olha só, Johnny Ken, muito bem. Aqui é Nick Ellis, cara, e eu sou fã do Steve Jobs desde que eu tinha 14 anos, cara, quando ele lançou o primeiro Macintosh. Então, pra mim, é um momento emocionante, assim, poder falar sobre o meu herói aqui. Aqui é Azaghal, e a vida vai ficar um pouco mais sem graça, sem a distorção da realidade. É verdade, é verdade. É verdade. Estamos aqui fazendo um Nerdcast super em cima da hora. Tá gravando no dia, exatamente algumas horas depois da morte dele, e a gente vai prestar essa homenagem falando mais desse empreendedor, o cara que começou na garagem de casa e chegou aonde chegou, revolucionou a cultura mundial tantas vezes. Tocou a vida de todo mundo, de uma forma ou de outra, né, cara? Vamos fazer essa homenagem depois de e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. E Azaghal, o mês de outubro já começou. O mês de outubro, você sabe, a reta final para o fim do ano. Sim. Já estamos descendo a ladeira. E agora em outubro, Azaghal, lembrando que é o mês da comédia na VH1. Porque vem por aí o canal Comedy Central em janeiro de 2012. Então, de segunda a sexta, sempre às 23 horas, tem stand-up na VH1 agora em outubro. Sendo que terça e quinta são stand-ups brasileiros, shows inéditos com o Danilo Gentili convidados, certo? E queria reforçar aqui pra galera participar no Twitter da VH1. Tem um link aí embaixo. Uhum. Vocês mandarem uma piada com a hashtag Mês da Comédia. Aham. Uhum. Tem muita gente que adora fazer piada no Twitter, cara. Piada... Tem muita gente que adora fazer piada no Twitter? É. Qualquer coisa que acontece, nasce uma piadinha no Twitter já. Ah, sim, tá. Exato. Então, você quer fazer sua piadinha no Twitter e não quer soltar de graça pra receber um ha-ha-ha, bota a hashtag Mês da Comédia que você pode ganhar ingressos pra você ir em shows ao vivo de stand-up lá no Comedians Comedy Club em São Paulo, certo? Certo. Então participe, não deixe participar. Mas vai fazer um comentário engraçaralho? Bota o hashtag Mês da Comédia, não custa nada. Excelente. Né? Então, VH1, programação de comédia mês de outubro, tem os canais das todas as TVs por assinatura ali embaixo. Tem o link direto para a página do concurso para você ver mais informações. Clique aí, faça a graça, Mês da Comédia, VH1. Muito bem, estamos aqui com nosso amigo Tucano. Sim. Olá, Tucano. Alô? Olá, Tucano. Olá, professor. É verdade. Vocês vão fazer uma homenagem semana que vem pra mim? O dia do professor tá chegando aí. Tá chegando. A última vez que... O último ano, a gente tomou esporro de vários professores. Pô, vocês não falaram nada dos professores? Profissão professor? Não. Tá muito em cima, deixa pro ano que vem. Não, mas olha só, você veio dar um recado da Unisantos, que é onde você trabalha, onde você dá aula, certo? Exato. Onde você é gerente de marketing. Exato. Mas diga lá, o que a Unisantos preparou que precisamos falar pra galera? Então, a gente tava dando uma olhada em todos os portais de universidade e percebeu que todas elas têm vídeos de curso, né? Falando dos cursos, do mercado de trabalho. Uhum. Só que aquele curso é aquele vídeo meio sacal, né? É o coordenador do curso sentado falando: ah, direito é muito legal, porque você vai usar paletó. Gravar. Você vai falar, you can handle the truth. Exato. E aí a gente pensou, pô, vamos fazer de um jeito diferente. Aí a gente lançou um videolog, chama Vai Por Mim. Olha aí. Com dicas de mercado de trabalho, de profissões, vários tipos de dica, falando de curso, falando também da Unisantos, de um jeito totalmente diferente. A gente percebeu que os coordenadores falando, eles falavam 3 minutos, parecia que eram 3 horas, parecia que era o Titanic, não acabava nunca. O curso do direito... Aqui, ó. E o mais maneiro dessa série, Vai Por Mim, é que o figurino é sensacional. Ah, qual é o figurino? Diga. Ele só usa a camisa da Nerd Store. Olha só, que bonito. Porra, Vai Por Mim, né, cara? Eu assisti os vídeos e eles são maneiros mesmo, assim, editado, bem editado, uma linguagem moderna. Olha. Por assim dizer, achei do caralho mesmo. O ator que faz a parada. O ator manda bem pra caralho. Tem 2 vídeos agora, a gente vai começar a postar 2 por semana agora, a partir da semana que vem. Mas isso é pra a galera que vai estar pensando em que faculdade fazer e curso e tal, isso. Conhecer melhor a Unisantos, certo? Os Exatamente. Cursos, etc. Então, uhum. É um vídeo focado para o pessoal que está para fazer vestibular. Sim. Mais especificamente da Baixada Santista. Sim, mas não só para a Baixada Santista, porque fala também de outras coisas, né? Fala de por exemplo, de direito, fala da importância da prova da OAB. Ah, claro. Eu vi do pré-sal é maneiro. Então, do pré-sal, teoricamente, vai beneficiar aqui a Baixada Santista, mas não é bem isso, né? Porque vai vir gente do estado de São Paulo inteiro, né? Puta, pessoal... vai vir gente do Brasil inteiro, maluco. É isso aí. Tem até um vídeo que a gente gravou ontem falando sobre um curso de engenharia portuária. Esse curso só tem na Unisantos no Brasil. Olha aí. Se você digitar no Google engenharia portuária, você vai ver, sei lá, várias respostas, né, da procura, mas só de empresa de engenharia portuária. Mas não tem um curso de engenharia portuária. E, pô, é um profissional que precisa no mundo inteiro. Uhum. Só na China tem, dos 10 maiores portos do mundo, 8 são na China. E os caras precisam de gente com know-how, né? Ah, com certeza. Então a Unisantos pode te mandar pra China. Bom, inclusive a gente tem convênio com a China. É, olha. Cara. Universidade de Hubei. Que maneiro. Muito maneiro. Bom. Então assistam os vídeos para prestigiar, para se informar e para o vestibular. Isso. Criei um jargão de última hora. Muito bom. É no unisantos.br. Ó, não tem com. É unisantos.br/vaipormim. E se você não quiser ouvir o feedback do último Nerdcast sobre a alta Idade Média, pule para... 22 minutos e 3 segundos. Vamos lá, Zagal, relatório de e-mails que o Livro Roboto separou aqui para nós. Isso. Odinei Drager manda vídeo sobre a possibilidade que o camponês medieval podia ter mais liberdade do que as pessoas hoje em dia. Tem um vídeo aí... Bem legal, é de uma série do BBC, parece. Do nosso querido Monty Python. E também ele mandou um artigo sobre mentiras da Idade das Trevas. Isso. Sobre a mentira da Idade das Trevas. Por que não é a Idade das Trevas? Fora isso, várias ilustrações da galera. Umas legais, outras nem tanto. Mas todas são legais, mas algumas precisam ficar mais legais. Não, mas teve o Azaghimli do Thiago Faria. Sim, teve. Teve o Azaghal e a Lotone em versão South Park. Tem a Azaghal Idade Média, que ficou muito foda, cara. Eu até tô usando como avatar. Ah, ficou maneiro. Do Vincent Hachan. Teve o Azaghal Lobo Knight. Esse precisa ficar mais maneiro, né? Mas ficou bom. Pela sua idade, deve ter ficado bom. Tu nem sabe a idade. Ah, cara, pelo desenho, eu calculo. A montagem do Azaghimli teve os aí, poxa de filme. Dois de pepino, ficou bom. A ideia Neto. Foi boa. Do Celino Neto, valeu. Foi ele que mandou o poxa da semana passada? Não sei, cara, mas se não foi, é sócio do cara. teve o Felipe Tessinari que mandou um baita texto gigante sobre as caneladas do Nerdcast. Teve caneladas. Aliás, olha só, não usem o Nerdcast pra estudar. Só pelo Nerdcast. Usem o Nerdcast pra se interessar. Depois vamos estudar. Porque a gente sempre tem as caneladas, principalmente no Nerdcast de história. Acontece. Tanto que a nossa leitura de vez se chama Caneladas, não é à toa. Não dá pra ler todo o texto dele, que é gigante, mas eu separei só uma parte de uma canelada que ele fala que o Sacro Império Romano não foi o primeiro Reich. A gente até ficou na dúvida na hora. O primeiro Reich foi na unificação da Alemanha com o Bismarck. Lembra? Otto von Bismarck. O segundo Reich foi a República de Weimar, que é logo depois da Primeira Guerra. E o terceiro com Hitler. Então, o Sacro Império Romano não é o primeiro Reich. Você pode ler todo o texto do Felipe clicando no link que vai abrir o PDF. Exatamente. Vários nerds pedem Nerdcast de história. Beleza, a gente vai fazer conforme. Não, tá escrito aqui uma enorme quantidade. Mas uma enorme quantidade de quanto? Eu, 100%? Não calculou. 50%? 70%? 80%? Uma enorme quantidade. 20%? Galera, 10%? É. Será que alguns impressionaram ele e acha que é muita gente? Nem é. Ele tem que ver quais são os parâmetros desse robô. E o Jonatas Franca mandou sua tirinha sobre o Steve Jobs chegando no céu. Ficou legal. Muito legal. Primeiro e-mail, Paulo César Feitosa de Souza, 25 anos, aspirante a historiador, Natal, Rio Grande do Norte. Gostei muito do último Nerdcast sobre a Alta Idade Média e gostaria de dar algumas contribuições do que foi dito. Eduardo Spor comentou sobre o ritual de suzerania e vassalagem. Inicialmente, como Azaghal sagazmente apontou, não era associado à igreja. Segundo o historiador Jerome Bachet, apenas em meados do ano 1000, com a crescente aproximação entre a cavalaria, a milícia e a nobreza, nobilis, que a igreja passou a interferir nos rituais de investidura, onde o candidato fazia uma vigília na véspera da investidura e, após ser ordenado e receber o feudo, cavalgava completamente armado e armorado pelas suas terras para anunciar sua nova condição. Armorado? De armadura, né? Ah! No ritual de investidura em si, o cavaleiro recebia um tapa do senhor ou ele tocava seus ombros com a espada, como sabemos em alguns filmes. Eu acho da espada mais legal, hein? Mais maneiro, né? Tapa na cara é... Porra, dói na alma, cara, né, cara? Tem naquele filme Cruzada. O tapão? Cara dá um tapa na cara e fala assim pra você não esquecer desse momento, nunca mais. Caraca, pra você não esquecer que você isso... é my bitch? Isso... Isso era uma parada de lealdade, né? O cara dava um tapão na cara e virava knight. Mas, pô... Caraca, será que... Deixa pra lá. Não, mas... será que o quê? Será que o quê, pô? Deixa pra lá. Tá bom. Não que o roteiro de Cruzada seja qualquer fonte... Caraca, agora você é meu cavaleiro pau! É, exatamente. Puta merda. Caraca, se eu fosse cavaleiro de alguém e o cara me desse um tapa na cara, realmente eu nunca ia esquecer desse momento, cara. E eu ia viver pra me vingar disso. Excelente. Desmond. Nome fictício. Desmond. Ninguém se chama Desmond, né, cara? Idade, tá escrito Desmond, idade e profissão. O que que é isso? O cara dá um nome falso, não diz a idade, não diz a profissão, escreve um e-mail todo maluco com um texto que você tem que adivinhar, eu não vou ler, sério. Não vou ler, vou ler outro cara aqui, vou ler o último. Felipe Phil Andrade, não é o outro Felipe lá do... Não confundam Felipe Tessinari com Felipe Andrade. 23 anos, professor de História, Juiz de Fora, Minas Gerais. Parabéns pelo Nerdcast de altíssimo nível, blá blá blá blá blá blá. Ah, altíssimo nível. Tá, blá blá blá blá. 23 anos, é professor novo, né? Não, ainda não tá chatificado. Daqui a uns 30 anos dando aula, tu vai ficar um porre, vai achar o Nerdcast uma merda. Sobre relações entre suzeranos e vassalos, além da fé e religiosidade envolvidas no cumprimento do juramento, bem comentadas por vocês, o ponto principal que deve ser destacado é: estes homens buscavam ordem e estabilidade que se viam prejudicadas pela crise do Império Romano. Assim, a teia de relações baseadas na lealdade e apoio mútuo forneceram aos nobres a segurança que os novos tempos não possuíam ainda. A comparação com a máfia feita pelo Azaghal define bem isso, jovem. O melhor estilo, um dia precisarei de um favor seu. A galera tava, né, se garantindo dessa forma. Exato. Ele continua aqui. Camponeses são camponeses. dizer que participavam de guerras a serviço dos senhores feudais abre espaço para perguntas como: por que não usavam as habilidades adquiridas para se revoltarem? Não, mas calma aí, eu li mais uma fonte que rolava camponês virar soldado em certas épocas. Exato. E eles não adquiriam habilidade porra nenhuma, que habilidade? Eles morriam na guerra, cara. Ele não virava soldado, né? Eles davam uma arma pra não davam arma. Dele, e corre e morre ali, né, cara? Exato. Era volume, não ganhava habilidade. Eles não eram monges, não, cara. É, exatamente. E quem plantava pepino nos feudos se todos os servos foram dar pescoçadas... Não, então, mas era entre... Nas espadas mortas. Pô, a gente explicou, tu não tá prestando atenção também no Nerdcast. Entre o plantio e a colheita, né? Você tinha a estação do plantio, você tinha a estação da guerra, depois você tinha a estação da colheita, depois você tinha a estação onde todo mundo morria de frio. E aí voltava a plantio, guerra, colheita, frio. Era assim, a gente explicou isso no Nerdcast, professor. Vamos, né? Ficar atento. Detalhe curioso: a cerimônia de juramento de lealdade entre o vassalo e seu suzerano incluía o ósculo com as mãos unidas pelas palmas. Ah, que bonitinho. E tapa na cara? Em português, claro, eles se beijavam de mãos dadas. Se beijavam? Como assim se beijavam? Beijavam. De mãos dadas. É. Como símbolo de seu afeto. Diz o cara aqui. E bota um... Quer dizer, ele continua, de seu compromisso. É. Afeto ou compromisso. Agora ele pergunta, adivinha em que maldito país isso acontecia? Ai, meu Deus do céu. Tendo isso posto desta forma, um tapa na cara não me parece tão mal. Marcelo Carreiro, 32 anos, historiador, olha aí, bacharel, mestre e doutorando pelo UFRJ, engenheiro Paulo de Frontin, Rio de Janeiro. Escrevo não pela idade ou origem, mas pela atividade. É difícil um historiador resistir a comentar um podcast como o último, Altas Confusões da Idade Média. Vou tentar ser prático e comentar apenas um trecho, a tal história da Idade das Trevas. Ah, lá vem. Eu gosto desse nome, qual é o problema? Você gosta, né? Entendo o apelo do termo Idade das Trevas. É possível imaginar o esqueleto rindo alto de um castelo visigodo. Mas vamos pelo início. Embora o Tucano esteja correto e a origem do nome Idade Média date da Era Moderna, o que dividiria a história em três, Antiga, Média e Moderna, a divisão formal da história em eras aconteceu no estabelecimento da história como disciplina acadêmica, no século XIX, uma época fortemente iluminista e positiva. Nesse sentido, realmente a origem do termo já era claramente pejorativa. Idade das Trevas seria apenas um intervalo entre coisas relevantes. A antiguidade, de um lado, e a modernidade, de outro. Esta que eclodiria plenamente na era contemporânea após a Revolução Francesa. Só que estamos no século XXI, e a maneira de se encarar a história mudou consideravelmente. Não como poderia deixar de ser, especialmente do julgamento de valor que os renascentistas invariavelmente faziam da Idade Média como a Idade das Trevas. Não apenas aprendemos a não supervalorizar o século XIX e sua primazia técnica, como ainda aprendemos cada vez mais sobre o período de 300 a 1500 anos EC. EC? Era corrente. Ah, era corrente. Que bonito. E antes da era corrente. Agora não se pode falar mais AC e DC? Não pode falar antes de Cristo, depois de Cristo? Eu acho uma maneira, AC e DC. É, a gente tá, você ouviu a sua vida inteira, já acostumou, porra. Exato. EC e AEC. Era corrente, que era corrente agora? E é, quando que não marca o era corrente e o antes da era corrente? A pergunta é essa. Cadê que era? Então é antes de Cristo, depois de Cristo, tá bom. Assim começamos a criticar os marcos de início e fim de cada era. Afinal, a história é um processo. Dizer que a Idade Média começou exatamente em 476 EC, com a queda do Império Romano do Ocidente, é um marco arbitrário. Ah, por isso que nego não gosta de estudar história no colégio, cara. Ai, caralho. O que a gente faz é tentar transformar a história num negócio legal. Um bate-papo entre amigos, descontraído. Aí vem toda essa técnica. Olha só. AEC, EC, CDC, aí é foda. Aí apesar do que o JP imaginou, a Idade Média, mesmo a alta, foi um período repleto de eventos históricos. Afinal, falamos de 10 séculos. Mesmo deixando de lado o progresso técnico, ainda assim é suficiente para muita e muita história. Esses foram os melhores e-mails? Sério? Peraí, cara, eu quero achar que a... Eu quero achar o que, com sentido dessa perda de tempo. Peraí. O cara me apresentou EC e AEC. Nunca vou usar essa merda. Nunca. É, pra mim é antes de Cristo e depois de Cristo. Que nem você nunca vai parar de falar voltagem, né? Nunca. Engenheiros, é voltagem e acabou. As pessoas falam voltagem, tá escrito voltagem e vocês não tem como educar tudo. Ah, cara. Mudem e comecem por cima, vão reclamar nas empresas. Exato. O cara fez um e-mail gigante e o Slave Robert não leu. Ele cara, tá de sacanagem, cara. Tá gigante mesmo, porque ele... Espero ter colaborado em tempo. Ainda, aí depois que ele termina, ainda tem um em tempo. Em tempo. Senti falta de uma citação do épico As Crônicas Saxônicas, do Bernardo Cornell, porque a gente decidiu não falar das invasões vikings. Então, deixei isso para outro Nerdcast. Realmente não mencionamos. Né? A gente parou ali no Carlos Magno. E ele fala, né? As Crônicas Saxônicas, do Bernardo Cornell, descreve o período de passagem entre a Antiguidade e a Nova Ordem Feudal. A série é sensacional em descrever as permanências e as mudanças em curso. Embora foque na criação da Inglaterra, serve como um retrato de todo o período histórico. Vale a pena a leitura a todos. Isso é verdade. PS, gente, History Channel deve ser usado com todo cuidado possível. Todos os historiadores falam isso. Um canal que tem programas sobre como os aliens atuaram na história deve ser visto com dois pés atrás. Não tô nem falando que isso estraga a credibilidade do History Channel, mas é que o History Channel, às vezes, ele resume tudo tanto que, né, não é tão válido o conhecimento histórico. Não dá pra você estudar só vendo o History Channel. Você tem que... Ah, porra, se você for estudar por qualquer fonte única, você tá morto, né, cara? É, mas o History Channel eu considero que é mais, assim, uma parada pra te causar interesse e você... É tipo Nerdcast. Exato, né? Então não critica o History Channel, ele tá fazendo o trabalho dele. Não, ele tá falando que tem que ser usado com cuidado. Isso, você se interessa pelo assunto no History Channel e depois você vai se aprofundar até virar um chato. Ah, ele foi bem intencionado, cara. Foi sim. Eu vou continuar. Eu quero que você me diga, então, quando é a Idade das Trevas? Porque eu quero continuar usando essa porra desse termo. Você quer alguma outra? Se não tem mais Idade das Trevas na Alta Idade Média, eu quero que vocês, historiadores, no alto da sua chatice, me digam... Aonde, em que momento da era corrente ou da antes era corrente é a Idade das Trevas? É agora? Nós estamos na Idade das Trevas agora? Não, certamente não. Então eu quero que me diga, esse termo é maneiro, eu não vou jogar ele fora assim dessa maneira. não vou abandonar um termo tão maneiro só porque nego tá de agora não era bem assim, não vamos ser tão radicais. É bom a gente deixar bem claro, antes que o programa comece, que esse episódio não é a biografia do Steve Jobs. Não é a história do cara, não é o que aconteceu na vida dele, não é sobre os piratas do Vale do Silício, não é nada disso. E a gente se concentrou mais no que a vida dele passou pra gente, né? Exato, né? Foi um programa mais emotivo. É verdade. E foi gravado de última hora, assim, logo que o acontecimento aconteceu. A gente normalmente não faz assim. Quando o Michael Jackson morreu, por exemplo, a gente esperou acontecer e ver e tal. E a gente tava até pensando em se tinha que esperar também de novo com o Steve e tal. Mas a gente falou com o Nick Ellis, com o Johnny Kane e tal, e aí veio essa vontade, né? E a gente gravou. É mais um bate-papo mesmo, né? Esquece, né? Exato. E aí, de uma maneira até inesperada, hoje o Sr. K liga pra gente e pergunta, né? Ah, vocês vão gravar alguma coisa sobre a morte de Steve Jobs na leitura de mês e tal? É. E a gente, pô, cara, a gente gravou um programa ontem na madrugada e foi de supetão, né? Meio quase que impensado, a gente meio que agiu por impulso. Uhum. E ele falou, ah, eu queria também gravar um pedaço, um adendo aí pra botar e tal. E a gente, beleza, cara, vamos gravar. Então aproveitem aí, tirem alguma mensagem ou não. O Steve Jobs, tudo bem, ele conseguiu arrebanhar uma porrada de maluco, nós, por exemplo. Nossa. Muita gente não entende o alcance que ele teve nessa indústria. Uhum. O cara tem um PS3 e acha que aquilo é normal, o cara nunca jogou Atari, nunca viu uma bola quadrada. A bola quadrada, é verdade. Porra, no Atari tinha bola quadrada, cara. Você conseguiu descobrir onde é que estava a bola quadrada aqui. Pessoas não entendem, elas não conseguem alcançar a importância que esse cara teve na indústria. Exatamente porque elas já nasceram no meio da indústria. A indústria já existia quando elas nasceram. E a gente tá falando de indústria e cultura também, né, cara? Revolucionou o mundo pra nós porque nós crescemos vendo grandes caixas brancas ou beges que eram computadores. Brancas não, beges. Beges asquerosas, né, cara? Nojentas, imundas, mal acabadas, que você cortava a mão quando abria. Não, e vinha encardido, né? Você vê ver um computador feito de alumínio, com as especificações que existem hoje, com o peso que existe hoje. Só quem nunca pegou um IBM ThinkPad na mão pra saber o que é peso. Ah, esse é papo de fanboy. Cara, não é. Eu usei Windows a minha vida inteira. Cheguei a usar o Windows 3.0. Antes disso, era tudo em linha de código. Eu cheguei a usar um Apple II. Eu aprendi Basic no Apple II. Eu escrevia programa e guardava em fita cassete. É, porra. Muita gente... Ah, foi só um carinha que morreu, um cara que fez o iPhone. Porra, o iPhone é nada. O iPhone foi a cereja em cima do bolo. O que ele começou a fazer começou em 76, cara. Ele abriu a Apple em abril de 76. Ele vendia um computador que não tinha nem caixa. Eram só as placas que você comprava e montava na caixa que você quisesse, porque não existia essa porra de computador. E o cara que vendia peças, né, montadas de uma forma coerente na garagem, 30 e poucos anos depois, consegue tornar a empresa da qual ele foi demitido, a empresa que quase faliu, ele consegue pegar essa empresa e transformar na empresa mais valiosa do planeta, superando a ExxonMobil. E ele conseguiu deixar uma marca no mundo que a gente conhece. Então, quando eu ouço um imbecil falando, e daí que o Steve Jobs morreu? Continuo ganhando pouco. Você ouviu isso hoje? Ouvi. Continuo ganhando pouco, a saúde no Brasil é uma merda. O que que o Steve Jobs mudou a minha vida? Se eu tenho que te explicar, vou perder meu tempo, não, porque tu não vai entender. Godspeed, Mr. Jobs. É uma coisa muito triste. Uma pena. É uma pena. Ser o homem mais rico do cemitério não importa para mim. Ir para a cama à noite, dizendo que fizemos algo maravilhoso, é isso que importa para mim. A gente estava gravando um outro Nerdcast, que acabou virando Nerdcast Proibido, vocês nunca vão ouvir. E no meio do Nerdcast a gente soube da notícia, né? No meio da gravação, a gente, caramba, caraca, o Steve Jobs morreu e tal. Como é que é? Steve Jobs. Entra aí na internet que o Steve Jobs morreu. Sério? Isso. Caraca. É, tá no site da Apple. Steve Jobs, 1955-2011. Nossa! Cara, puta merda. Godspeed, senhor Jobs. Caralho. Coitado. Pô, será que não é trollagem, não, Mal? Da Apple? É da Apple, é. É porque não invadiram o Facebook três meses atrás, não invadiram o site mais famoso de notícias dos Estados Unidos há um tempo pode atrás. Pode até ser, mas... Se alguém fez acabei isso, dou os parabéns e que queime no mármore do inferno. Olha, maluco. Aqui, no Twitter, todo mundo falando. Que sinistro. Tadinho. Já não aconteceu nada diferente do que já se esperava também, né? Ah, é. Ele se afastou. Ele tava, né? Mal, ele tava mal. Caraca, o cara sabia que ia morrer mesmo, que ele se afastou tipo um mês, né, cara? Ele já devia estar fudido e não vazou. O médico já... Ele devia estar com câncer terminal e com certeza alguma parada já tinha, só que ele não quis vazar para as ações da Apple não caírem, para não dar uma merda fora. Agora vai despencar, agora é hora de comprar agora a Apple. Vai, exatamente. Agora, amigo, vambora. É hora de enfiar tudo na Petrobras e na Apple. Que merda, morre Steve Jobs, fundador da Apple, 14 minutos atrás, no site do Valor Econômico. Coitado, eu gostava dele. E essa foto que eles botaram aqui também é pra nego cair de joelho e chorar, né? A gente acabou de gravar um Nerdcast, 2 horas e pouco de gravação, que vocês nunca vão ouvir. E a gente, caraca, cara, a gente tem que gravar um Nerdcast sobre o Steve Jobs, sabe? Eu tava até na dúvida no início, né? Será que vai ser legal? Será que não tá muito em cima? Mas assim, todo mundo vai fazer podcast, Nerdcast, texto, videolog sobre o Steve Jobs. É natural. Tá muito em cima, realmente. Mas eu acho que a gente tá agindo mais por emoção, porque é algo, é um fato muito marcante na nossa geração. É um cara que é muito marcante, entendeu? Sim, o mundo tem vários ídolos, né? Se ela tem o ídolo da música, do esporte, e as pessoas que trabalham com tecnologia ou direto ou indiretamente, eles têm os ídolos tecnológicos deles também. E o Jobs acho que é o top dos top, né? É tão forte isso que, não sei se vocês vão querer colocar isso, mas vocês chamaram sei lá, 3 pessoas e essas pessoas não puderam gravar porque estavam extremamente emocionados. O próprio Nick quase não pôde gravar porque ele estava extremamente emocionado. Cara, não tenha vergonha de admitir, cara, que eu tava chorando por uma pessoa que é meu herói, porra, tantos e tantos anos, né, cara? Sim. Não tenho vergonha de admitir isso. Tem gente que tem. É uma pena, cara, porque, porra, esse cara fez tanto, não esquece o Macintosh, esquece os filmes da Pixar, cara. Escuta as frases do Steve Jobs, cara. Escuta teu instinto, porra. Isso é mais importante, cara, do que qualquer iPads e iPhone, não que eu vá, entendeu? Dar meu iPhone, meu iPad, mas... Né? Isso aqui é importante, cara. É a gente, a conexão que a gente está fazendo. É a gente se falar, entendeu? E tá lembrando uma pessoa que foi importante para tantos outros. E celebrar, cara, a amizade, celebrar a vida do cara, que foi uma vida foda. Eu me odeio Steve Jobs, cara. A morte dele é marcante. Ninguém é assume que gosta do Bill Gates, mas... Transcende a tecnologia. Eu gosto do Bill Gates, cara. Eu assumo. Eu gosto. Mas, pô, eu gosto muito mais do Steve Jobs. Eu assumo isso também. A gente já falou sobre o começo da Apple, a garagem, né? Aquilo tudo, ele com o Oz. O Steve Jobs, ele não era um engenheiro, ele não era o gênio por trás da máquina, né? Esse era o Oz. Ele tinha grandes sacadas, né? Só pra mostrar como o Jobs gostava de dar pitacos bons. Quando ele fazia a faculdade, ele parou a faculdade, porque tinha problemas financeiros e tal. Mas ele continuou frequentando a faculdade. E um dos cursos que ele fez, assim, de ouvinte, era de tipografia. Isso. Quando eles lançaram o Apple, o computador, teve muito do Steve Jobs colocando o dedo lá, falar, não, essa fonte ficaria melhor assim, o assado. E que se não fosse ele, provavelmente todas as fontes pareceriam DOS hoje em dia, né? Ele contou isso quando ele foi para a Ninfo daquela turma formatura em Stanford, e tem um vídeo disso. Cara, aquele discurso é uma das coisas mais emocionantes que eu já vi na minha vida, cara. É uma aula de vida. Era o paraninfo de uma classe, né, de formandos. E realmente é uma lição de vida aquilo, cara. É uma coisa muito impressionante. É porque uma das coisas mais importantes que ele fala é assim, porra, a gente tem a vida toda pela frente e a gente não consegue saber o que as coisas que a gente organiza na nossa mente, o que as coisas que a gente aprendeu, o que tá tudo dentro dessa cachola vai dar. No que vai dar esta porra, né? Esta minha vida. E aí, ele falou aqui, só depois, só que você olha pra trás, você começa a conectar os pontos que você achava que não formavam nenhum desenho, né? Então, por exemplo, ele falou esse exemplo de como ele, quando ele estudou tipografia, e ele, quando começou o projeto de desenvolvimento do Macintosh, ele lembrou das aulas de tipografia que até então tinham servido só como curiosidade. Ele não tinha aplicado isso na vida dele, né? E ele lembrou dessas aulas e insistiu para que eles fizessem um tipo com um espaçamento igual. A letra de DOS, aquela letrinha de DOS, ela tem um espaçamento diferente, né? O I, ele ocupa menos espaço do que uma letra E. Uhum. Né? Você tem uma legibilidade que é um pouco prejudicada, diferente para esse tipo de fonte. E ele, quando trouxe a fonte de espaçamento igual para o Macintosh, Tosh, ele criou um padrão, ele é uma coisa que não existia em computador. Ninguém tava preocupado com a estética de tipografia em computador, né, cara? Ele olhou pra trás, olha só, tá vendo aquelas aulas de tipografia que eu fiz? Cara, quem diria que isso ia servir pra alguma coisa e ia servir muito e ia influenciar toda uma indústria que estava nascendo de computadores pessoais e interfaces gráficas, etc. Então ele fala que quando a gente olha pra trás é que a gente consegue entender como as coisas que a gente aprendeu formam esse conjunto que é você. Como isso afeta as suas decisões pro futuro. Tudo que acontece na vida da gente, cara, a gente tem que entender que serve pra alguma coisa. Ela tá sendo absorvida por nós, vai fazer parte da nossa sabedoria. Mesmo que a gente não saiba que está usando essa sabedoria, a todo momento a gente está vendo, filtrando, julgando, conhecendo as coisas e criando através disso tudo, desse conjunto de informações loucas que é o ser humano, né, cara? Essa coisa dele com o design, né, cara? O design das coisas tinha que ser o mais simples possível e tinha que ser o mais perfeito possível. Ele sempre falava que o design não é o que se parece ou o que se sente, o que você toca, assim. O design é como a coisa funciona, né? Como o negócio funciona. É a experiência do usuário, né, cara? Qualquer parada da Apple que tu abra, né? Aquela mágica que tem na embalagem dos caras. Isso aí, realmente, a gente tem que agradecer ao cara. O cara conseguiu, entendeu? Criar produtos que, porra, mudaram a maneira como a gente vive. Isso é uma pura verdade. E o cara que prefere o Android fala assim, ah, mas eu não tenho iPhone, eu tenho meu Android, eu adoro meu Android, eu tenho meu outro smartphone e tal, não sei o quê. Ok, tudo bem, todo mundo tem o direito, mas basta você lembrar que quando o iPhone apareceu, ele criou mais uma tendência, né, cara? Que é, isso é uma parada impressionante do Steve Jobs, essa aptidão, vamos dizer assim, esse superpoder, de criar tendências, né, cara? Exato. Eu lembro bem quando eles lançaram o iMac, aquele transparente, né? Aquele que tinha exatamente. Um negocinho assim. Era um monitor grandão, não é isso? O computador, ele vinha dentro do monitor já, você só tinha um teclado, mouse e tal. A carcaça dele era transparente, você conseguia ver dentro, né? As peças, via tudo. Cara, isso virou uma febre universal. Sim. Até discos voadores passaram a ser transparentes, cara. Tudo que você possa imaginar adotou esse design. Você ia comprar um filtro de linha, ele era transparente. Você ia comprar um mouse, com uma cafeteira, você qualquer coisa que você fosse comprar, ele era transparente, sabe? Nas cores que padrões que a Apple determinou nessa época, né? E assim, né? Transcendia a tecnologia, né? Ele tava em todos os lugares, né? Todos. De banheiro tinha aquele look lá do... E a grande revolução também nesse computador é que só tinha o fio do teclado e do mouse. Exato. Plugava o teclado, mouse, tomada, funcionou. Just works, né, cara? Aquela coisa... Entendeu? Tirou da caixa, usou, resolveu o teu problema, funcionou. Então, por isso que a gente tá aqui não pra puxar o saco da Apple, nem pagar de MacFag o cacete. Não, tem um programa, tem um Nerdcast que a gente gravou muito tempo atrás e que eu repudiava a Apple. É, achava porra, mas... Eu falei, são Apple, né, são vegetarianos, são judeus tecnológicos, lembra? Depois daquele programa e tal, passou-se um tempo... E o Diego Moreno falou, cara, com esses problemas que vocês estão tendo para gravar podcast, para editar o podcast, problemas de ruído, de barulho, isso tudo vocês resolvem se comprarem um Mac, o cara falou. É. Gente, caralho, então a gente vai ter que comprar um Mac, né? E aí, além do preconceito que eu tinha por achar que eram judeus tecnológicos, ou a panelinha, não sei o que lá. Não, explica por que judeus tecnológicos, não. Ah, porque era aquele negócio não. Daquele grupinho, né, diferenciado, né? Um grupo, o grupinho da que usa coisas da Apple, né? Não acho o ser judeu de nenhuma forma negativo. Então, pra não, mim, não, eu elogio então até. Eles são. É, mas o são fechados. Maçons tecnológicos. Maçons tecnológicos. Mas o que acontece? Aí a gente comprou o Apple, né, cara? E aí tem aquele período de adaptação, né? Que normalmente assusta, né? Puta, eu tô acostumado a usar o Windows, agora vou ter que pegar um outro sistema e aprender e usar. Cara, é tão intuitivo. É só você pensar qual é a maneira mais fácil de você fazer e fazer que é aquilo mesmo, sabe? Que eu aprendi... Assim, você se adapta a um Apple, um computador, Apple. Eu me adaptei muito rápido, assim. Em 2-3 dias eu tava totalmente adaptado. É, fora que tecnicamente a nossa edição ficou muito melhor. A gravação ficou sem nossa ruído. Vida mudou em termos de podcast, cara. Então, mudou. Mudou totalmente. Por essa experiência, a gente teve que dar o braço a torcer. Porque realmente, a gente tava precisando de uma ferramenta de trabalho que melhorasse a nossa vida tecnicamente. O cara falou, porra, usa um Mac e a gente comprou e realmente resolveu nossos problemas. Sem fazer propaganda, não é patrocinado, é porra nenhuma, mas realmente a ferramenta ajudou a gente pra caralho. Meu, porque a Apple não precisa não faz propaganda nenhuma. Não faz propaganda, né, cara? O que prova que não é só a Apple, que é o Steve Jobs, que a magia de distorção da realidade tava no cara, foi quando ele saiu da Apple e ele criou a Nexa, a empresa nova dele, né? E ele fez miséria lá. Ele fez miséria. Cara, ele teve um investimento, cara, de um político americano de 20 milhões de dólares, o cara comprou uma porcentagem da Next, e aí ele teve grana pra investir. Então ele fez um puta computador, cara, que infelizmente era muito caro, mas que mudou completamente a história dos computadores. É aquela coisa Steve Jobs, ele lança um produto que avança o mercado em 10 anos, cara. Como ele fez tantas vezes depois. O cara lançou o Next e aquele aparelho ali era aquilo, você tirava da caixa e começava a usar. Não tinha que se preocupar com nada, tava perfeito, configurado. O Next era um computador tão simples de usar e tão poderoso que ele foi escolhido pelo Tim Berners-Lee para fazer o primeiro servidor web do mundo, né, cara? Que ele criou lá no CERN. No CERN, né? Exato. É no CERN. Né? O Tim Berners-Lee, conhecido como o cara que criou o protocolo da www, certo? Criou a World Wide Web e aproveitou o protocolo HTTP, né? Criou o jeito de você acessar a web, só que vendo imagens. Não começou em texto, mas é jeitos fáceis para as pessoas conseguirem acessar o seu servidor e ver o conteúdo. E tava no Next, isso. Sim. Para começar, né? O cara sai da Apple e cria o computador que vai ser usado como primeiro servidor da web. Primeiro servidor. Estou convencido de que cerca de metade do que separa os empreendedores de sucesso dos não sucedidos é pura perseverança. o Jobs tinha aquele esquema, né, cara? Ele tinha uma iniciativa muito grande de fazer as coisas e ele motivava as pessoas de uma maneira incrível. O nego dizia que ele também era meio carrasco com a galera lá, né, cara? Ele era mega, mega enérgico, como você falou. Demitia pessoas no elevador. Mas ele era assim, ele era explosivo foda e ele, porra, chicoteava as costas da galera lá, né? E demitiu um cara no elevador. Essas histórias, tem várias histórias dele. Ele realmente devia ser um cara bem tirano, né, cara? Mas é aquele negócio, ele queria qualidade nos produtos, queria qualidade nos funcionários. Tu demitir um cara no elevador é uma parada meio tensa, né, cara? O cara pode te enfiar porrada e tu tá preso no elevador, cara. Normalmente essas empresas grandes têm todo um protocolo de demissão, né? Você demite o cara na sexta-feira, no final do dia, e ele não pode voltar pra mesa dele, não, já tá tudo na caixa, os seguranças acompanham, aí no final de semana todo mundo esquece o cara, na segunda-feira tá tudo bem, né? Acho que demitir o cara no elevador, de repente, no meio da semana, não deve ser a melhor opção, né, cara? Por essas e outras que a diretoria não ia com a cara dele, né, cara? Por essas e outras ele foi afastado da Apple, né? E aí ele fundou a Pixar, né? Ele fundou a Pixar, na verdade, ele comprou a divisão de Computer Graphics da Lucasfilm, fez a Pixar Animation Studios, que a gente conhece. Que puta que pariu, né, cara? Um dos mais fodas, né? Se não o mais foda de animação que tem por aí, né, cara? É, foi a primeira produtora a fazer um filme de animação, né? Até aquela duelo entre o filme brasileiro ou a Pixar, mas é conhecido que o Toy Story foi o primeiro filme bom de animação. Você tá falando de animação, computação gráfica, é isso? Isso. Isso, e longa-metragem, porque curtas-metragens já tinham, né? Da própria Pixar. É, eles fizeram vários curtas e fizeram muitas propagandas também e foram capitalizando, né? Em 95 eles lançaram o Toy Story, que foi o... Pra mim, cara, na boa, quando falo em Pixar, eu não consigo falar em animação, porque alguns dos meus filmes favoritos, cara, dos últimos, sei lá, 20 anos, foram da Pixar, então é complicado. Então, assim, você que não gosta de Apple, de não sei o quê, mas você gostou de Toy Story, cara, tá vendo? O cara mexeu com a sua vida, cara, de algum jeito. Você que usa a internet, você parar pra pensar no computador Next lá, sendo servidor do Tim Berners-Lee, o cara mexeu de alguma forma na sua vida, cara. Você que está ouvindo este Nerdcast, um podcast que surgiu com, obviamente, com as bandas largas de internet, mas surgiu com a volta do uso do headphone na rua, com os iPods, cara, com a revolução dos iPods, as pessoas estão na rua de novo com fone de ouvido, não estavam mais com Walkman, Discman, aquele trambolho e tal. Ninguém nunca usou Discman, né, cara? Discman. 10 pessoas merda, usaram aquela porra. É ruim porque pulava, né? É, pulava. Toda pulava, a bateria não durava nada, era um trambolhão. Exato. Não dava pra prender no cinto, tinha que usar com alça tiracolo, era uma merda. Esse cara, goste ou não, ajudou a projetar esse mundo de hoje que a gente vive, cara. E a presença dele, que na humanidade, não vai ser esquecida por isso, cara. Ele conseguiu comprar a Pixar por 10 milhões de dólares e vender por 7,4 bilhões, cara. Tá vendo? Esse cara não era um visionário, ele era, porra, o visionário. Ele conseguiu fazer um acordo com as principais gravadoras e começou a vender MP3 no site dele. Naquela época que existia o pavor do MP3, né? Todo mundo só baixava música, torrent. Quem é que vai pagar pra um negócio que você pode baixar de graça? Ele bateu na mesa e falou, vou vender. E o cara mudou a indústria fonográfica, que parecia que ia ser detonada pelo Napster. E ele dizia, meu Deus, processa o cara do Napster, pelo amor de Deus. Ele salvou a indústria, né? Ele salvou a indústria, porque é onde eles ganham grana hoje, é lá. E o que, que o Steve Jobs fez? Pegou esse universo ilegal de porra, de compartilhamento de música, de assim, e o cara, olha, toma aqui, olha, um processo que funciona. Por quê? Ele juntou esse processo a todos os outros processos dele, da revolução do iPod. Porra, já que os caras querem baixar música no iPod, vão oferecer um produto ótimo pra eles comprarem música e baixarem. Chega de você comprar CD, botar no computador, converter pra você colocar dentro do seu tocador, né, cara? Compra direto aqui a música. Compra uma música só, por $1 ou $2. Não precisa comprar o CD todo. Tem aquelas 8 músicas que você não gosta. É fascinante, cara. Conseguiu, cara. Tem uma frase do Bill Gates que ele falou sobre o Steve Jobs que é incrível, cara. Que é assim... O mundo raramente encontra alguém que tenha causado o profundo impacto que o Steve causou. Um impacto cujos efeitos serão sentidos por muitas gerações que ainda virão. Para nós, sortudos o suficiente para termos trabalhado com ele, foi uma honra insanamente grande. Eu vou sentir imensamente a falta de Steve, Bill Gates. Muito maneiro, né, cara? Logo depois da morte dele, essa. Mandou logo depois, cara. Pô, o cara pode até ter sido rival várias vezes e outras vezes parceiro. Eles eram rivais, eles não eram inimigos, né? Muita gente Exatamente, acha que eles ficavam brigando. Não, eles eram rivais. Minha dúvida é, Será que isso já estava escrito? Como assim? Porra, eu prefiro acreditar que eu não. Eu sei, eu só tô levantando uma dúvida real. É que nem jornal, né, que já deixa todos os prontuários de mortes prontos, daí o cara morre, ele só... Cara, vou te falar uma coisa, e muda a data. Sabe por quê? Porque o Steve Jobs já não estava vindo bem, né? Em 2004, ele teve que fazer uma cirurgia no pâncreas, que ele teve câncer no pâncreas. Acho que, inclusive, foi esse câncer que matou ele. Foi. Em 2009, ele fez um transplante de rim. E agora, em agosto de 2011, ele se afastou como CEO, né, da Apple, né? Interessante que ele tinha saído antes da Apple, né? E tinha deixado o Tim Cook já. E aí todo mundo especulou pra caramba. É óbvio que era por saúde, né? Certo, cara? Mas aí a carta que ele publicou quando ele saiu e se afastou de vez, agora em agosto de 2011, ela foi bem contundente no que ela dizia, né? Ela dizia assim, eu sempre disse que se eu não pudesse mais atender os meus deveres e expectativas como CEO da Apple, eu seria o primeiro a informá-los. Infelizmente, esse dia chegou. Tenho a honra de renunciar ao cargo de CEO da Apple. Gostaria de atuar, se o conselho julgar conveniente, como presidente do conselho, diretor e funcionário da Apple. E aí ele recomenda o Tim Cook, né? E vai em frente, cara. E aí ele fala uma outra coisa que eu acho incrível, que é: eu acredito que dias ainda mais brilhantes e inovadores estão à frente da Apple. Estou ansioso para assistir e contribuir para o seu sucesso nesse meu novo papel. Realmente, ele já sabia. Pela aparência física dele, a gente também, cara, já sabia que ele não estava bem, cara. O câncer, ela deixa você assim... É cruel. Você tá em estado terminal, cara. Né? Minha mãe teve câncer, eu vi a minha mãe ficar assim, magrinha, etc e tal, né? Assim, eu me senti baqueado, porque eu não esperava tão rápido, acho que todo mundo, né? Mas, assim, era esperado, né, cara? É uma pena, eu acho o câncer uma doença escrutíssima, filha da puta. Escrutíssima, terrível, cara. Mas a gente vê, ó, uma pessoa como essa, que a gente conheceu a história dele e sentiu as mudanças que o cara causou no mundo e tal. E eu acho legal a gente fazer essa analogia dele mesmo, dos pontos, né? A gente vai conectar esses pontos à nossa vida toda também, e aí vai chegar um dia, cara, que acabou, a gente vai embora, cara. Se esse é um momento de reflexão sobre vida, morte, sobre realizações, conquistas e tal, eu acho legal que todo mundo pense como é que eu vou conectar esses pontos pra fazer um desenho maravilhoso com a minha vida. Eu acho importante falar aqui, já que a gente tá no momento autoajuda, que você não tem tempo a perder, cara. É, não tem, cara. Morreu com 56 anos. Isso é muito novo, cara. Muito. Cara, é muito, muito novo, cara. Pô, hoje em muito dia, cara. Novo, pelo amor de Deus. Sabe? E as realizações que ele fez nesse curto período de tempo de vida, sabe? É verdade. São bem impressionantes. Tem gente que se contenta com uma. Ah, eu fiz o iPod, ou eu fiz a Pixar, ou eu fiz o Mac 2, ou eu fiz, sabe, o iMac transparente. Tem gente que já é o suficiente, vive desse eco pra sempre. Exatamente. Né? Assim, e o cara, a lição dele é que ele aproveitou realmente o tempo dele ao máximo, sendo explosivo, maluco, sabe? Mas o cara fez diferença. Isso, cara, é inegável. Fez diferença positivamente, sabe? Tem, com certeza, alguém que foi demitido no elevador não vai pensar assim... Claro, né? Mas pro mundo todo, ele é uma figura que vai ser sempre lembrada de uma forma positiva, revolucionário. O cara mudou a forma das pessoas viverem. Inclusive, cara, tem aquela frase dele que ele fala em Stanford também, que é: o seu tempo é limitado. É. Então não desperdice o seu tempo vivendo a vida de outra pessoa. É muito claro, cara. Entendeu? É um negócio do coração, você seguir teu instinto. É. Tem uma outra frase, eu tô falando um monte de frase, eu vou falar mais uma. Também é do discurso de Stanford. Quase tudo, todas as expectativas externas, todo o orgulho, todo o medo de ficar sem graça ou de falhar, todas essas coisas caem na face da morte, deixando apenas o que é verdadeiramente importante. Se lembrar de que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço de evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Não existe nenhuma razão para não seguir o seu coração. Então é o momento autoajuda total do Steve Jobs, cara. Se não soar verdadeiro pro teu coração, cara, não vai. Segue o que o teu coração tá mandando, cara. Porque, porra, a gente não tá aqui a passeio, cara. Cada um de nós, entendeu, tem um potencial. Pô, ninguém vai ser o Steve Jobs, mas imagina o que esse cara, que nem o Azaghal tava falando, o que esse cara conseguiu, cara, alcançar. É mais que sucesso, né, cara? É uma coisa de outro mundo, assim. Por que que conseguiu? Porque não ficou parado, meu irmão. O cara não era um ser humano perfeito, o cara teve problema com drogas, o cara teve problema com a filha, né? Não quis saber da filha no início, o cara depois pediu desculpa, o cara... Não era um ser humano modelo, capa de super-homem. Era uma pessoa normal, cara. Pessoa normal, mas que não parou, meu irmão. O cara não parou um segundo, como o Miguel falou, a frase perfeita. Ninguém veio pra essa porra desse mundo a passeio, ninguém, cara. Ninguém, cara, ninguém. Se você não sente que você não tá fazendo diferença, ou você tá fazendo uma coisa que você não gosta, que você não concorda, cara, abre o olho, cara, porque tem algo errado nisso. Ó, uma coisa sobre esse negócio de ligar os pontos, né, eu costumava falar isso pros meus alunos, que é muito comum você ver alunos, sei lá, de quinta ou terceiro colegial falando, meu, pra que eu vou aprender isso? Eu nunca vou usar isso na vida. Um momento você vai usar, sei lá, você quer fazer biologia e um momento você vai usar matemática. Você usa, cara. Eu fiz duas faculdades e não terminei nenhuma das duas. Fiz direito até o sexto período, quando eram 8 períodos. Faltava só um ano e eu falei, não é pra mim essa porra e vou parar. E mudei pra desenho industrial. E aí larguei o desenho industrial meio que na metade, eu tava no período fatorial, que eu tinha matéria de todos os períodos. E aí eu larguei pra me concentrar depois no Jovem Nerd na época. Mas eu uso o que eu aprendi direito nos 3 anos que eu cursei e nos outros 3 anos que eu cursei de desenho industrial, eu uso diariamente, cara. Não só esses dois cursos, como também no meu trabalho de administrador. Tudo que eu aprendi nesse período, eu uso diariamente, cara. Assim, nenhum conhecimento é desperdiçado. Você, sabe, tem que saber usar seus conhecimentos. Essa que é a parada. A experiência é tudo, cara. A gente vai vivendo, vai acumulando experiência, vai acumulando novas amizades, cara. Amizade e experiência é tudo nessa vida, cara. E ninguém vai ter a vida igual do Steve Jobs. Nem todo mundo vai fazer revolucionar o mundo várias vezes, não todo mundo vai ficar bilionário que nem o Steve Jobs, então vai ter esses problemas. A pessoa pode ser sempre uma revolução na sua escala. E sim, é isso que eu quero porque dizer. Porque você pode fazer uma revolução ao seu redor. Mas eu acho que o cara é um exemplo de, porra... Ele é um exemplo de perseverança, né, cara? Exatamente. Exatamente. Mas se você parar pra analisar friamente, imagina a situação. Você é um cara que cria a Apple. A empresa foda, criou o computador pessoal, a sua empresa ganha investimento, vira uma empresa mais foda ainda, e eles tiram essa empresa de você. Porra, meu irmão. Você não pode mais apitar na sua empresa. É isso que eles falaram pro cara, ó, sabe? Você vai continuar com as ações, você vai continuar ganhando dinheiro, mas aqui dentro você não pisa mais. Aonde que esse cara ia saber que 11 anos depois ele ia voltar pra lá por cima foda? Como é que esse cara ia saber que ele, nesse meio período, ia ter outras duas empresas e o cacete? Ele fez a Next, que depois ele foi vender por, se não me engano, 478 milhões de dólares pra própria Apple. E ele fez a Pixar, que como a gente falou, ele foi vender por 7 bilhões de dólares pra Disney. Tem muita gente... E eu, se bobear, me incluo nisso. E se pedisse pra sair de uma empresa foda que eu ganhasse uma grana violenta por mês, puta, ia relaxar, cara. Fala sério. Ah, eu sou sócio da Apple, beleza, eu não mando mais nada, mas eu tenho aqui meus dividendos, meu salário, meu não sei o que lá, eu continuo ganhando dinheiro. Essa cara aposentar. Podia ir pra casa, não fazer mais nada na vida. Você coloca 30 milhões na poupança, dá uns 150 mil por mês de juros. Porra, calcula quantas balas juquinhas e Gol Mil você compra por mês com essa porra. Seu tempo é limitado, portanto não desperdice vivendo a vida de alguém. Não caia na armadilha do dogma, que é viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixe que o barulho da opinião de outros afogue sua própria voz interior. E o mais importante, tenha a coragem de seguir o seu coração e a sua intuição. Eles, de alguma maneira, já sabem o que você quer se tornar. Todo o resto é secundário. Vocês acham que vai surgir alguém com o mesmo nível de revolução do Steve Jobs? Eu vou falar o meu ponto de vista, por isso que fiz essa pergunta. Uhum. Eu acho que não vai surgir um cara que nem o Steve Jobs tão cedo, mas muita gente acha porque o cara é um gênio, porque o cara revolucionou o mercado. Tem uma conspiração de muitos fatores em como o cara era dono da empresa, perfeccionista, extremamente ranzinza com as coisas que ele fazia, né? Perfeccionista. Para uma pessoa, assim, vencer na vida é extremamente complicado. Eu não conheço nenhuma outra pessoa com essas características que tenha vencido na vida. Porque ele é sempre, em algum momento, chutado da empresa como o Jobs foi. Eu não acho que ele foi um gênio. Quiser realmente discutir o que é ser gênio ou não e tal. Eu não acho que eu tô desrespeitando a memória dele falar que ele não foi um gênio, mas sim enaltecendo que ele era uma pessoa como todos. Só que o cara correu atrás. Ele falava, meu trabalho não é pegar leve com as pessoas, meu trabalho é fazer elas serem melhores. Por isso que era chamado de ranzinza, por isso que demitia a cara no elevador, por isso que o cara encheu o saco da Apple, foi embora, depois voltou. Porque esse perfeccionismo dele, essa inspiração dele, no final das contas, era positivo pra tudo em volta dele, né? Podia encher o saco de muita gente. Porra, Olha o que, que ele fez com a Apple, cara. O último keynote que ele fez, antes de fazer a apresentação, ele mostrou lá uns gráficos de faturamento da Apple com os últimos produtos que eles lançaram e tal, para os acionistas ficarem todos felizes. Para mostrar a verdade, sabe? Eu tô aqui e olha só o que, que tá acontecendo com a Apple nessa segunda fase agora, desde que eu voltei, né? Eu não acho que a genialidade é um cara que sabia o que queria, sabia impor o que queria e no final das contas podia todo mundo xingar o cara pelas costas, mas porra, ele tava certo. É, isso é o que eu exatamente ia falar. Ele sabia o que ele queria. Traçava o objetivo, ele sabia o que ele tava atrás e ele não desistia daquilo, ele não abria mão daquilo. Isso é que eu acho que é uma característica bem forte dele. Ele tinha total noção do que ele queria pros produtos da Apple, por exemplo. E era isso que ele perseguia, cara. Ele tinha uma visão bem clara do tipo de produto que ele queria oferecer ao público. É, tem uma frase dele muito boa que é assim, a gente não pode perguntar pros nossos consumidores o que, que eles querem e depois tentar entregar aquilo. Ele não acreditava muito naqueles grupos focais que ficavam testando. Contra a maré total. E falava, pô, na hora que a gente terminar de construir aquilo, a gente terminar de entregar o negócio que eles queriam, eles vão querer outra coisa. Então, quando ele fez o Next, ficaram 3 anos fazendo o computador. E aí perguntaram pra ele, pô, mas tu levou 3 anos pra fazer esse computador? Ele falou, é, porque se eu fizesse um computador em 1 ano, quando eu entregasse ele, eu tava entregando o computador do ano passado. Na verdade, eu criei o computador de 3 anos na frente, entendeu? Pra poder entregar pra vocês o computador de hoje. Basta ver o iPhone, né? Sei lá, qual o cenário de, acho que 2007, né, o lançamento. Qual que era o cenário? É. Era telefones, aqueles flips que abria, e os smartphones era da Palm, que você tinha aquela canetinha, né? Ou Windows Mobile, tudo Windows com canetinha. O touch tava morrendo, né? Porque é muito ruim você usar a canetinha pra fazer as coisas. Não, e o touch você tinha, ou era canetinha ou era na porrada. Né? Isso. É touch de pressão, né, cara? E daí ele lança um aparelho que é uma tela inteira, touchscreen, dominou o mundo, né? Todos os celulares hoje é iPhone 4. Exatamente. 6 meses depois, tava todo mundo correndo atrás dos outros concorrentes de lançar uma coisa parecida. Que tem de iPhone-like, de supostos iPhone killers, tá? Ou de iPhones, né? A frase dele sobre isso é realmente muito difícil projetar produtos por focus groups, né? Muitas vezes as pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre pra elas. Toma aqui, você quer essa porra. Que ele fez com o iPhone, com o iPad. Exatamente. Com... É, na verdade, é isso que é o campo de distorção do Steve Jobs. Exato. É criar uma necessidade que você não tinha por um produto que você não conhecia. Cara, eu acho que o campo de distorção dele vem do entusiasmo dele, né? Daquela coisa, pô, o cara chegava lá naquele keynote, cara, e ele mostrava aqueles negócios e, pô, todo mundo, nós todos falamos, caralho, eu preciso disso. Não, e tem aquela coisa de que ele testava os produtos nos filmes da Pixar, né? Uhum. Os Incríveis, por exemplo, a menina vai contratar o Senhor Incrível, ela manda um tablet, né? Ele abre um envelope e tem um tablet ali dentro. Puta, foi em 2004, caraca, cara. Eu não sabia disso. É, muito legal, né, cara? Ele gostava de todas as coisas que a Apple lança, provavelmente o iPhone 5, que a gente não conhece ainda, o iPad 3, que não foi lançado ainda, ele já estava testando na casa dele, porque ele fazia questão de ter o controle absoluto sobre o que eles estavam produzindo. Será que era ele que perdia essas coisas por aí? Eu ia perguntar. Quando lançou o iPad, foi no meio da Campus Party. E todo mundo, as 3 mil pessoas da Campus Party, só falavam de iPad. É, todo mundo só falava de iPad. É, normalmente as pessoas, durante o período de lançamento de qualquer coisa da Apple, só falam do lançamento daquilo, né, cara? Ainda mais esses produtos mega revolucionários, iPhone, iPad. É. É muito babaca, né, cara? Eu nunca tinha sentido felicidade de comprar um produto, assim, sabe? Aquela felicidade de criança. Ganhei um presente, sabe? Mas é muito tempo que eu não sentia aquilo. Parece, sei lá, a última vez que eu senti isso quando ganhei meu Armatron, aquele braço robótico, sabe? Fiquei que nem a criança, né? Que coisa babaca, mas pô, eu tava todo felizão por dentro, né? Foi... É o campo de distorção campo da realidade. Campo de distorção do cara. Há poucos anos antes, eu não ligava pra nada da Apple, né, cara? E aí meu, porque quando lançou o iPad 1, você não precisava e não usava ele pra praticamente nada, né? Só depois de um tempo que ele começou a ser útil, de fato. Ele era um computador de cama, né, cara? Computador de barriga, né, cara? Computador de barriga, exatamente, né? Meu, eu posso confessar uma coisa que vocês vão tirar todas as minhas falas anteriores? É. Eu ganhei um tablet Android e um iPad, eu vendi o iPad. Você tá maluco, olha! Cara. Faz só pra provocar, eu conheço vocês. Né? Só pra fazer polêmica, assim, né? Mas vocês não têm um certo medo da Apple desgringolar sem ele? Eu tenho, cara, mas eu acho que, sinceramente, a galera ter, ali é muito tem, fera. Tem que ter capacidade pra conseguir ferrar a Apple. Mas a questão é, os produtos são o que são e geravam a necessidade que geravam em boa parte pela intervenção do Steve Jobs. Tá ligado a eles. Né? Ele saber o que ele queria daquele produto, ele testar o produto exaustivamente, ele perder o produto por aí, ele fazer os keynotes, apresentar o produto como ele apresentava, criar necessidade nas pessoas de ter aquela porra daquele produto, sem mesmo saber pra que vai usar, mas ela queria ter. Essa figura que é o diferencial da Apple, tanto que, pela era uma empresa sólida, mas ela era uma empresa sólida antes dele ser afastado e foi pra merda, né, cara? Exatamente, mas ela tava com o presidente que tava numa piração, que ele fazia milhares de produtos que não tinha nada a ver com a... Agora não, agora a Apple tá focada, tá sobre a diretriz dele, mesmo que ele não esteja mais aí. O Tim Cook é o cara que ele recomendou pra ser o sucessor dele, então... É, você viu o que aconteceu com o último cara que ele recomendou pra ser o sucessor dele, né? Ah, porra! Por isso que hoje no Twitter eu lancei a campanha Steve Wozniak pra presidente da Apple. Eu voto. Se eu tivesse direito a voto, eu votava. Cara, o Woz é um cara foda, cara. Eu conheci ele pessoalmente. Aliás, pô, como o Cardoso lembrou lá, a gente tá a um grau de separação do Steve Jobs. Não, assim, de fato, a Apple perdeu o As de Espadas, entendeu? A carta mais alta... É, perdeu. Entendeu? O trunfo, o diferencial... Vai fazer que falta. As outras empresas não tinham. Não tinham, exato. É, agora a Apple, ela deu uma... Talvez ela não esteja no mesmo nível das outras empresas. As outras empresas chegaram mais perto dela porque ela perdeu o trunfo, né? Super trunfo dela. Mas as outras cartas do baralho vão ter que pegar esses anos todos e aprender com isso e ver... Assim, tudo bem que você pode aprender com o cara, mas esse algo a mais, esse negócio de apresentar o produto que ninguém conhece e que todo mundo vai amar fodamente, que era dele, né? Essa que é a dúvida. Acho que fazer iPad, fazer iPhone, eles vão fazer à vontade. Mas o que vem depois do iPad, do iPhone, não sei, o que vai revolucionar fodamente das pessoas e tal, fazer... Será que vai ter mais alguma coisa tão de peso, tão grande quanto teve enquanto ele teve lá? Pô, a Apple é uma empresa sólida, cara. A Apple vai continuar fazendo produtos incríveis porque o cara se cercava pelos melhores caras, pô. Mesmo se a Apple falir, quando você tiver as ações, você vai poder vender como souvenir. Se elas perderem o valor de mercado, elas pelo menos, né, passam a ter um valor de colecionador, né, cara? Porra, foda, né, cara? Eu conheço um cara que é perfeccionista, presidente da empresa, bota o dedo em tudo e é brasileiro. É. Silvio Santos. Mas é verdade. E se ele morreu, que não vai acontecer... Não, o SBT desgringola total, cara. Pode ter 1 milhão de filhas dele trabalhando lá, cara. Não faz diferença nenhuma. O Silvio Santos, ele recentemente, quando o SBT fez 30 anos, eles exibiram um bate-papo que ele teve de camiseta e bermuda com os funcionários do SBT, né? Não, camiseta havaiano. Tô de bermuda rosa-choque. Ele tava maluco, né, cara? Assim, teve uma pergunta lá que foi o crucial do ponto. Tem no YouTube isso, né? O cara perguntou, né? Dicas de né, como ser um bom empresário, essas coisas pro Silvio Santos, né? E uma coisa, cara, que ele falou que eu nunca mais vou esquecer, assim, coisas que a gente já sabe, né? Sempre é uma coisa que a gente já sabe, é preciso de um cara aqui no Silvio Santos pra apontar, né? Todas as coisas são difíceis. Se a coisa é fácil, desconfie. Não falou nada que a gente não saiba, né, cara? Mas vale reforçar, cara, todas as coisas que a gente faz na vida que são pra valer, que vão dar resultado pra valer, concreto na sua vida, essas porras são as coisas difíceis, cara. Tu vai sofrer com essa merda. O Steve Jobs falava que tudo de bom que aconteceu na vida dele, conhecer a mulher dele, criar a Nex, criar a Pixar, naquela hora que ele foi demitido, aconteceu porque ele foi demitido. Então ele falava que era um remédio de gosto amargo, mas que é uma parada que fez bem pra ele. Quando você sente que você perdeu tudo, de repente você encontra, cara, você mesmo, que é uma, de repente você não tava em contato com você mesmo. E aí ele falava também, às vezes a vida bate na cabeça da gente com tijolo. Não perca a fé, não perca a esperança. É, porque às vezes esse tijolo fez você olhar numa direção que você não estava olhando e você, ih, pô, é ali. Exatamente. Não é? Não é? É por ali, e assim, e não é porque você, tá, às vezes, descobriu o seu caminho que vai ser fácil esse caminho, né, cara? E muitas vezes, se a coisa vem fácil, você não dá valor a ela, né? Não dá, exatamente, é verdade. No Brasil existe uma tendência que é valorizar se você se fode e criticar se você se dá bem. Exatamente. Tá todo mundo junto, tá todo mundo parceiro, é irmão na merda, sabe? Pra falar errado, todo mundo sabe falar, pra não usar plural, todo mundo consegue não usar plural, mas ninguém consegue focar na vitória. É muito mais fácil você você dizer que você é um fudido, ou que você não consegue nada, ou que é difícil pra cacete, do que você celebrar que você conseguiu atingir seu objetivo, sabe? Existe essa cultura... Da derrota. Da derrota. É, porque o Tom Jobim falava, o brasileiro não aceita o sucesso, cara. É, mas isso a gente percebe, é uma verdade, cara. É muito mais fácil a pessoa aceitar a derrota e a cultura da derrota do que ela focar no sucesso, cara. E quem tem sucesso é criticado, como se o cara fosse privilegiado. Não, ele simplesmente superou a derrota, cara. Steve Jobs teve vários momentos na vida dele que ele podia ter sucumbido e ter celebrado a derrota. Não, me afastaram da Apple. Puta, me fudi, perdi minha empresa. E ele falou em Stanford que, porra, ele se sentiu mal, obviamente, era pra ter se sentido um merda foda. Porra, me afastaram da empresa que eu criei. Se sentindo culpado. Ele tem uma entrevista dele que ele fala que ele não conseguiu receber o bastão da geração de empreendedores anterior. Então ele se sentia culpado. Ele chegava pros caras e falava, pô, desculpa, cara, eu mandei mal, não sei o quê. Depois ele falou, não, peraí. Tem uma entrevista dele que ele fala, eu sinto que eu tenho mais um computador dentro de mim pra fazer e a Apple não quer deixar eu fazer. O que, que vai acontecer? Ele foi e criou uma nova empresa e fez o computador. E esse computador... O Next deu origem ao S10 e o S10 encantou a Apple. Ele foi comprado, voltou para a empresa que ele fundou. E a empresa que estava, era a capa da Wired Prey. Estavam ferrados, fodidos. Hoje em dia são a maior empresa de tecnologia do mundo. Pô, graças à perseverança e à capacidade de um cara. O cara focou na vitória, cara. Até mesmo doente você vê isso, cara. O cara continuou trabalhando até a última semana, praticamente, cara. Pois é, praticamente, né? Tava agosto que ele se licenciou, a gente tá no começo de outubro, pô. Exato, o cara tava com uma doença que, porra, a olhos vistos tava... depreciando o cara. Pois é, desde 2006 que ele tem aparecido em keynotes muito magro, né? A gente olha e fica preocupado com o cara, pô. E o cara tava focando na derrota? Tava focando na doença que ia matar ele? O Steve Jobs, ele usou a morte, né? Pô, a gente já falou isso no discurso de Stanford. Várias vezes ele usou a morte como força motriz pra ele ir adiante, cara. E aí tem uma parte, quando ele tinha 17 anos, ele leu uma citação que dizia, se você viver cada dia como se fosse o último... um dia você provavelmente vai acertar. E aí ele passou os últimos 33 anos olhando no espelho e perguntando pra ele mesmo, se hoje fosse o último dia da sua vida, você ia querer fazer o que você vai fazer hoje? E aí, sempre que a resposta era não, por vários dias seguidos, ele... Tá errado, exato. Pô, tá errado, essa cara. Porra tá errada. Você tá indo fazer as coisas de sabe, chateado, cara. E é outra parte do discurso, cara. A gente volta pra esse discurso porque realmente esse é o epitáfio que ele deixou pra gente, cara. É, parece até ridículo falar isso. Não, o cara inventou o iPhone, mas o cara, porra, tinha uma filosofia. Mas tinha, cara. Então a gente tem que ouvir o que esse cara falou, porque, porra, é muito importante. Então uma das coisas que ele falou no discurso de Stanford, cara, que vale a pena a gente repetir, é assim, você tem que achar o que você ama. E isso vale tanto pro teu trabalho quanto pra tua companheira, pro teu companheiro. E o trabalho vai ocupar a maior parte da tua vida. E o único jeito de ficar realmente satisfeito é fazer o que você acredita que é um belo trabalho. E o único jeito de fazer um belo trabalho é amar o que você faz. É verdade. Se você não achou ainda, continua procurando. Não fica sentado. Existe uma lei do universo que não está escrita, que não pode ser matematicamente calculada? É essa. Só quem ama o que faz é que chega lá, cara. E que é feliz, verdadeiramente feliz, porque não importa quanto dinheiro você tenha, quanto sucesso ou fracasso você tenha, a morte chega... É igual pra todo mundo, compadre. E a gente vai embora e a gente não sabe o que que tem, se tem alguma coisa depois ou se não tem. Tanto faz, whatever. O que importa é o que tá aqui. Importa é o que a gente tá fazendo agora. Senão a gente não tava aqui, cara. A gente, já falei isso no Nerdcast Avatar, a gente ganhou um presente do universo. Estar vivo. A gente não batalhou por isso, a gente não correu atrás. Esse foi um presente, de fato, que a gente ganhou de mão beijada. Nós existimos, a gente não pediu pra existir. Você simplesmente, um dia você entendeu que você existe. E aí depois, outro dia, um tempo depois, você entende que você vai deixar de existir, pelo menos aqui, né? Agora, exatamente. Nesse lugar. Esse tempo que você tem, cara, é hora de fazer algo com esse tempo. Porque você não está aqui à toa, você ganhou um presente. A gente tem que fazer o melhor com esse presente. Tempo é limitado, como o Steve falou, cara. Steve falou, o tempo é limitado. E agora o tempo dele acabou. E o que restou? Restou as ideias. Não como simples produtos que ele lançou no mercado, mas sim como a história de um cara que correu atrás e não parou até a hora de morrer. Exatamente. Até que o último grão da ampulheta caísse, né, cara? E é isso que a gente tem que fazer com a nossa vida. Exatamente. Cara. Seize the day, né? Não deixar esses grãos caírem à toa. Tem que valer. Nem que seja dentro do nosso círculo familiar, nem que seja dentro da nossa vida imediata, dos nossos amigos. Pode ser que a pessoa chegue a uma esfera maior, como algumas pessoas da humanidade chegam, como esse cara chegou, mas não importa. Nem todo mundo tem a mesma missão, né, cara? Exatamente. Enquanto a gente está vivo, a missão não acabou. Não adianta ficar deprimido, porque ele também falava que a morte é a melhor invenção da vida. É um agente de mudança da vida. É verdade. Tira o velho do caminho para dar espaço para o novo. É verdade. O Tolkien até falava isso, né? Os humanos, eles eram muito mais fervorosos do que os elfos, que eram imortais. Então, whatever, o que acontecer na vida, os humanos eram mortais, cara. E o tempo deles era tão pequeno. Então, eles tinham que fazer o máximo, aproveitar o máximo naquele pequeno tempo, né, cara? É foda, cara. Essa é a nossa condição. Se você tem 20 e poucos anos, cara, e acha que a tua vida vai durar para sempre, wake up. Call, cara. Eu tinha 20 e poucos anos ontem, entendeu? Passou rápido pra caramba. E eu tenho 41 anos, cara. Caralho, tu tá velho, hein, Nick? Que é isso? Continuo com a cara de garoto, entendeu? E porra. Enfim, cara, isso é bom. Eu não me envergonho de ter 41 anos. Eu acho maravilhoso. É uma experiência que eu tenho, entendeu? De poder chegar e saber o que eu quero da minha vida. E quando você tem 20 anos, você acha que, pô, o teu tempo vai durar pra sempre, tu vai poder fazer todas as coisas. Cara, vai, mas começa agora, porque senão, porra, Steve Jobs termina o discurso dele lá falando stay hungry, stay foolish. Continue faminto e continue tolo. É isso, é o que o Alexandre falou, cada viagem é uma viagem, entendeu? Tem que curtir a sua, fazer ela o melhor possível, né? É autoajuda pra caralho. Nerdcast autoajuda. O mais importante é o seguinte, depende de cada um, maluco. A depende viagem... De... Caraca, agora toca aquela música. Depende, depende de nós. Não, sério, olha só. A viagem não acontece se a pessoa não se mexer, cara. Isso que é o mais importante, sabe? Eu odeio essas músicas que falam deixa a vida me levar, vou deixar a vida me levar. Abrindo... Caralho, não deixa a vida te levar, porque ela vai te levar pra um lugar que provavelmente 85, 90% de chance você não quer. Você que tem que tomar as rédeas da vida e levar a vida pra onde você quer. Mas, cara, outro dia me falaram uma coisa muito legal, cara. Um conselho, assim, simples e que eu acho muito prático e bom. A única responsabilidade que a gente tem é ser feliz, cara. Então, se você não tiver feliz, corre atrás, porque tem uma coisa errada, entendeu? A vida do Steve Jobs era isso, ele criava produtos que deixavam ele feliz, que deixavam os clientes dele feliz, entendeu? Ele tava se divertindo, os clientes estavam se divertindo, e ele tava sempre tentando melhorar, você vê, pô, é uma busca incessante. A gente, quando edita o Nerdcast, a gente vira à noite e etc, e se fode, fica cansado, a gente fica cansado, né, cara? Às vezes a gente, ai meu Deus, cara, tem uma noite inteira pela frente do Nerdcast, tá gigante, tô cansado, eu queria ir dormir. Hoje um exemplo. Eu tava exausto. Às 7h30 da noite, eu tava exausto já. Eu acordei cedíssimo, tive o dia inteiro na rua fazendo 1 milhão de coisas. Além de trabalhar remotamente no iPhone, no iPad. Obrigado, Steve Jobs. É verdade, o cara facilita o meu trabalho pra cacete, cara. Eu trabalho onde eu estiver agora. E eu cheguei 7h30 e eu vim aqui pro escritório que a gente tinha gravação 8 horas, né? Cansado, fudido, que não dormia e tal. Mas gravar Nerdcast é terapia, cara, porque a gente gosta de fazer. Durante o programa você reenergiza aí. Hoje a gente gravou 2 programas, isso é completamente inédito. Gravar 2 Nerdcasts por semana já é cansativo. A gente gravou 3 Nerdcasts essa semana, sendo 2 no mesmo dia com 30 minutos de intervalo. É, exato. Ainda tem Nerd Office de tudo, tem... Sabe, e mesmo assim, cara, a gente gosta de fazer. Vocês fazem o que vocês amam, cara. Então esse é o segredo da vida. Faz o que você ama e seja feliz, pois é. E quando a gente aperta lá o botãozinho do Publish, cara, e porra, e tá no mundo e as pessoas começam a baixar e ouvir e falar e tal, a gente, sente uma felicidade, sabe? É inundado por um sentido de dever cumprido. Poxa, que bom ter tanta gente se divertindo com esse trabalho que a gente fez, sabe? E a gente respira, nossa, que bom, sabe? E agradece muito por poder fazer isso, né? Mas é engraçado, isso aconteceu, esse negócio da gente trabalhar com o que ama, porque a gente também se mexeu pra caralho, porque a gente não nasceu trabalhando com o que a gente amava, né, cara? A gente decidiu fazer e correu atrás, se fudeu como qualquer herói em aventura, qualquer Indiana Jones se fode, até que a gente pudesse, porra, caralho, tô fazendo o que eu amo, essa é a vida que eu quero, eu me olho no espelho e falo assim, puta que pariu, é isso que eu quero, tá certo, tamo no caminho certo, finalmente, né, dá trabalho, mas porra, finalmente tamo no caminho certo. É lindo isso, cara, realmente. Porque é isso que interessa, isso que faz a gente feliz, né, e deixa a gente completo, né, cara. Eu comecei esse Nerdcast chorando praticamente, cara. Eu tô agora feliz porque a gente tá celebrando a vida, a gente tá celebrando o talento. Steve Jobs, ele achou a missão dele, que era, pô, transformar a tecnologia numa coisa que todo mundo pudesse usar, né? Você vê, tem, pô, pessoas muito velhas, muito novas usando iPad. Então, é verdade. Ele alcançou o sonho dele, ele alcançou. A vida dele foi bem vivida, cara. Independente de quantos dólares ele tinha na conta, ou os 7% de ações da Disney, nada disso, entendeu? Ele levou com ele. O que ele levou com ele foi a sensação justamente de quando você termina um trabalho e tem o reconhecimento, né? O mundo parou agora pra ver esse cara fazendo a transição dele indo embora. Incrível, cara. Realmente uma pessoa que, pô, mudou a nossa vida, entendeu? Pra sempre. Ele pode não estar mais aqui, mas, pô, o legado vai continuar, entendeu? É verdade. A Apple, a Pixar, a gente vai continuar se emocionando. Não foi à toa. Ele não veio a passeio, cara. Ele veio com a missão e cumpriu essa missão. É, a gente vai continuar comprando, né? I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.